JJ314, 1180 kHz. Rádio Educadora de São João do Ivaí. Rede Imaculada, a rede do coração imaculado de Maria, semeando a paz pelas ondas do rádio. Para você que resolve tudo por WhatsApp, a Copel tem a novidade que faltava. Adicione o nosso número para consultar débitos, tirar segunda via e solicitar serviços. 41-3013-8973. Copel no WhatsApp. A solução que você precisa para agilizar a vida está na palma da mão. 41-3013-8973. Copel. Pura energia. Paraná. Governo do Estado. Família, rede imaculada. Desejo a você e toda a sua família.